Ela deu. Não é fácil sobreviver no crime. A violência está em todo lugar. Várias vezes somos vítimas, alvos fáceis, sendo julgado e oprimido. A opção aqui é tentar sobreviver, mesmo vivendo em meio à guerra. Irmão, hoje na guerra tudo não faz mais sentido. Vaga minha alma em meio ao campo esquecido. Bandido, palavra pesada que você quer. Em meio à tempestade muitos voltarão de ré. Sem fé, hoje a paz não habita seu corpo. A maldade do mundo te fez um homem morto. Tudo de novo pra reviver meu pesadelo. Hoje acordo, abro os olhos em meio aos enterros. Não compreendo por onde deve andar o amor. Soldado entra pro crime, de presente ganha flor. Passa o tempo, fica a dor e a saudade do passado. Hoje você e os inimigos, tudo morto, enterrado. Do outro lado, as trevas reservam seu fim. Alegria do inimigo, tristeza de quem te vê partir. Hoje senti a solidão atravessar o caminho. Infelizmente a dor manchou o destino no caminho. Lágrimas e lágrimas caem. O filho chora a dor, pede a presença do pai. Que amanhã não vai voltar e a saudade ficará. Peço a Deus pra me guiar, que o Gabriel não faça chorar. Por onde andar, me liberta da maldade. Transforma o amor da vida sempre pela coragem. Não age a maldade quem via covarde. Se Deus andar comigo, com ele andarei mais tarde. Se a cruz se carregar for pesada, não largue. O caminho é tenebroso e vários sentirão o baque. Não sabe que por aqui o medo impera. De Foz a Campo Mourão, tamo vivendo em meia guerra. Se a cruz se carregar for pesada, não largue. O caminho é tenebroso e vários sentirão o baque. Não sabe que por aqui o medo impera. De Foz a Campo Mourão, tamo vivendo em meia guerra. Terror, carnificina, te põe no chão ensanguentado e crime na sua ficha. Tristeza pra família num enterro de bandido. Quem diz que traz a segurança, quem te traz perigo. É mês de outubro, quatro corpo e uma pá de furo. A lua perde o brilho, sonhos vestem luto. A alma quer vingança, mas o corpo já encontrou a paz. Sem reação, o coração não bate mais. Lágrima que cai, somente o que ficou de herança. Nos olhos da mãe, uma tristeza que ninguém arranca. Só esperança de rever seu filho amado, que mesmo longe da guerra teve os sonhos assassinados. É embaçado, ninguém tá livre do perigo. De longe o grito é a descrição do inimigo. De cordão prata carregando um distintivo. De colete encapuzado, diferente do estilo bandido. Se a cruz se carregar for pesada, não largue. O caminho é tenebroso e vários sentirão o baque. Não sabe que por aqui o medo impera. De Foz a Campo Mourão, tamo vivendo em meia guerra. Se a cruz se carregar for pesada, não largue. O caminho é tenebroso e vários sentirão o baque. Não sabe que por aqui o medo impera. De Foz a Campo Mourão, tamo vivendo em meia guerra. Hoje a cruz que eu carreguei foi pesada, porque me quiseram de PT carregada com CBC. E quando eu vi já tava no meio da guerra. Eu não escolhi tomar choque da polícia nas ruas de terra. A cada parceiro que eu vejo, uma história contada. De cada 10, 7 já teve na ala. Quem compartilha estoque em dia de rebelião. Já é o mesmo que divide a maca, presumação. Não é que eu sou apto a narrar violência, mas quando pega a caneta é só desgraça que eu lembro da cena. É um que morreu no assalto, outro acabou na gaiola. Um que voltou milionário, mas deixou um cumiolo de fora. Sei por que a PM pede pano pro exército. É porque pulamos no blindado e rajamos no teto. Trazemos do Paraguai por Foz do Iguaçu. Armamento de primeira nos bancos da Niseu Tu. Brilha no olho do menor, o cifrão do lucro da droga. O sonho do carro zero, R15 pistola. Hoje a tabaque vai tocar no terreiro. Me fecha com capa preta, mancha de sangue, as ruas do gueto. Se a cruz que carregar for pesada, não largue. O caminho é tenebroso e vários sentirão o baque. Não sabe que por aqui o medo impera. De Foz a Campo Mourão, tamo vivendo em meia guerra. Se a cruz que carregar for pesada, não largue. O caminho é tenebroso e vários sentirão o baque. Não sabe que por aqui o medo impera. De Foz a Campo Mourão, tamo vivendo em meia guerra. Interior do Brasil, Campo Mourão, Foz do Iguaçu. Não é diferente de Islamabad, de Kandahar e Cabu. Que também tem moleque bomba de 15 suicida, apurador, dinamite pra explodir delegacia. O pátria amada é o caralho. É paz, justiça e liberdade. Vai pra guerra pelo comando e não pela pátria covarde. Faz do inferno quer me ver revelado no cadeião, rasgando o peito do pedófilo pra arrancar seu coração. chegou na pista de perder. E ômega supremo enquadrando os fusão que vem. De SP rumo à fronteira, a fita é manjada e mesmo assim não tem erro. Vai todo mundo pelado pra dentro do bagageiro. Não foi esse o futuro que eu tinha planejado. Mas se não é isso que resta é fazer buraco no trato. No calor infernal, quase 40 no verão. Se o sol nasceu pra todos, sombra e água fresca não. Quem come marmita fria não anda de pajeiro. Quem limpa o chão pros outros não tem piso de granito. Por isso enquadro o boy na febre de Tramontina. Se não dá a Juliette vai morrer que nem galinha. Se a cruz que carregar for pesada não largue. O caminho é tenebroso e vários sentirão o baque. Não sabe que por aqui o medo e guerra. De Foz a Campo Mourão vamos vivendo em meia guerra. Se a cruz que carregar for pesada não largue. O caminho é tenebroso e vários sentirão o baque. Não sabe que por aqui o medo impera. De Foz a Campo Mourão, tamo vivendo em meia guerra.